Vini! Vai! Olha o swing do café! Alô, Mamá Saúde! Para não ser vindo! Para não dar no ar! Que combina se ver! É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez! É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez! Cabelo ok, a marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok. Opa, tá no baile, eu pude me espero do seu ex. Tá no baile, eu pude me espero do seu ex. Tá no baile, eu pude me espero do seu ex. Tá no baile, eu pude me espero, velho. Porque que é hoje que ele paga todo o mal que ele te fez? É hoje que ele paga, filha. Porque o cabelo, olha a marquinha, o silicone, a rabetona. Pra tá pro gás vazio, cara. Hoje tá no baile, eu pude me espero. Isso vai se arrepender, porque uma bebê dessa nunca ele vai ter. Uma bebê dessa, eu disse uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Ai, ai, ai, ai, viniado, que porra é essa? Olha o swing, cheio de paredão, me dá paredão, eita zona. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal. Porque o cabelo tá, a marquinha tá, o silicone tá, a bundona tá. Pra dar bunda as pás e o tá no baile pro desespero do seu ex. O desespero do seu ex. Ah, é hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga aquele filho da puta, o que ele fez. Porque o cabelo, olha a marquinha, a marquinha. Ai, pra tá no baile, eu pude desespero do seu ex. Ô, pra tá no baile, eu pude desespero do seu ex. Se ele te pegar, cê vai se arrepender. Porque uma bebê dessa nunca mais ele vai ter.